último trabalho da dupla Them Dykes There, constituída por Miles Whittaker e Sean Canty, chama-se Wonderland e serve para abrir mais uma orelha extra, canal auditivo suplementar, 2 horas com o Fernando Cabrita. O tema Airborne Latency. Orelha extra, primeira hora, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense, Universidade FM, em Vila Real de Trás-os-Montes. Isto é em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar. Podcast encontra-se em www.orelhaextra.com. Começamos com Them Dykes There de Wonderland e passamos para algo diferente. Álbum homónimo para Sadler Vaden. She's out looking for him. He hasn't been home in a week. He's been sleeping in a lawn chair outside a hotel suite, and no one's heard a word. No, he's just too ashamed. It's like throwing gas on a fire, lighting matches with the flames. A weeping give up. He can drown his fear in whiskey until he's had enough. But as long as we have each other, I know we're not gonna die alone. It's not that love never lived here, it's just sometimes he ain't home. Três aventuras musicais bem diferentes no início da Orelha Astro de hoje. Primeiro, Dame Dykstra de Wonderland. A seguir, o norte-americano Sailor Vaden, do seu álbum homónimo. Escutámos Land of No Refuge. E para prosseguir, a música do Médio Oriente, através de um ensemble já com bastantes anos e com excelentes músicos, são os Constantinople. Ao que sabemos, este é o seu último trabalho, chama-se Passages, e para hoje vamos ficar com Gozar. Thank you. use of non-representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Walk around the streets till the whistle blows. Streets overflowing with worn out souls. A vacant body's powerful and righteous men living the same lives over and over again. Years pulled back like an onion skin. I stop at you in the streets to let me smoke again. I swear if I'm smoking at 35, I hope my other resolutions keeping me alive. No action, no action. Shadows creep around the pavement, it's a strange attraction. No action, no action. No action, no action. I don't want a shadow life, I want a great distraction. No action, no action. I don't want a shadow life, I want a great distraction. I wanna feel the sunshine caress my skin. Wanna wake up here bright and early again. All the aching bodies sleeping on the sidewalk paths. You step right over, it's a thing of the past. I swear there's a black fucking hole down here. Full of malls, cops, cash for gold and they grab tears. There's a big blank wall by the shopping cart, so we're keeping blank for the starving hearts. No action, no action. Shadows creep around the pavement, it's a strange attraction. No action, no action. So many heavenly bodies, no interaction. No action, no action. I don't want a shadow life, I want a great distraction. No action. Thank you. long enough to reprise your role and celebrate a good run. Speak softer, I'll go run some water, but then you're on your own. Found Jesus in a bottle, and believe me, man, he don't like your tone. Just a symptom of addiction, of religious apparitions and a Holy Ghost. I wanna leave this world, I wanna leave this universe. No cryptos, no godstones, hooks, real rituals, Avery on a slab. JFK blown away, what else do I have to say? I wanna go away. E dentro do pop rock não se consegue muito melhor do que estes Mrs. Magician, dois excelentes discos de originais. Este é o último, chama-se Bermuda, do ano passado, e também uma compilação de singles, tudo discos a não perder, em nossa opinião. Ficamos de Bermuda com dois temas, No Action e o tema que encerra o longa duração, The Limbo, Party's Over. Electricity. Electricity. Modern devices. Electricity. I'm glad to see someone can work the damn thing. Yes, quite fascinating. Electricity. and fantastic devices. E há muito Moon Wiring Club para ouvir por aqui na Orelha Extra durante este 2017. Saíram dois discos no final do ano passado, tal como tem acontecido em anos anteriores, nestes 10 anos de carreira da aventura de Ian Hodgson. Um disco em vinil de originais, Exit Pantomime Control, e também uma compilação, triplo CD, com o título When a New Trick Comes Out, I Do an Old One. É precisamente de aí que estamos a escutar, e já ouvimos um tema, vamos ouvir ainda um outro. Escutámos Infernal Devices, Electricery Mix, e vamos ouvir ainda Special Nougat, Ghastly Nougat Mix, do segundo CD, que tem o título Tripping in the Elizabethan Sense, Moon Wiring Club. Some nougat for you. Thank you. nonsense. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Disco de versões de 2016, último trabalho para o Sr. Carl Blau, disco que resolveu chamar de Introducing Carl Blau, mas não é nem de perto nem de longe o primeiro disco do músico norte-americano. Ficamos com o tema inicial, That's How I Got to Memphis. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, ainda a primeira parte. Podem contactar-nos através do Facebook, Twitter e também do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Tivemos também excelente trabalho para Steven Julian, que normalmente assina Funkin' Even. álbum Fallen, ouvimos já Jedi. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos.

Era a peça que faltava ouvir e é que dá o título ao disco, posto alguns anos atrás por Nicole Mooley. Falamos de Keep in Touch, com as interpretações do próprio Nicole Mooley, também Nadia Sirota e do ensemble Alarm Will Sound. O disco contém também um concerto para viola, dividido em três partes, que já ouvimos em emissões anteriores da Orelha Extra, e esse também com a presença da Orquestra Sinfónica de Detroit. A participar neste tema Keep in Touch temos também Anoni, que é como assina agora Anthony Haggerty, também de Anthony and the Johnsons. É o início da segunda e última parte da Orelha Extra. Bem-vindos. Let us go now. My one true love, call the gas man, cut the power out. And we can set out for the distant sky. The sun, watch it rising in your eyes. Nick Cave com os seus Bad Seeds, de Skeleton Tree, o tema com a presença de Al Storp, Distant Sky. Nothing to it, and they will sing to you, baby, as they tax you daily. You know I can't sleep beside it, because I know what lies behind it. And if you run from it, baby, it will chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense, cá em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Podem contactar-nos através do Facebook, Twitter ou então do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para trás, voltamos ao sempre excelente Steve Mason, do seu último trabalho, Meet the Humans, foi Alive. E agora a música improvisada em colaboração entre Masami Akita, ou melhor, Merzbow, na eletrónica, na guitarra Keiji Haino e na bateria Balazs Pandey. O álbum chama-se An Untroublesome Defenselessness e escutamos hoje este How Differ the Instructions of the Left from the Instructions of the Right, Part 2.

É o último disco dos Jacuzzi Boys, mas não é o nosso favorito do trio. Chama-se Ping Pong, porque rodaram dois temas, Easy Motion e Gamma. E o músico e produtor Hugh Bennett andou pela Gâmbia a fazer umas gravações, principalmente entre as famílias Susso e Kuyate do povo Mantinka. Deu neste disco, que se chama precisamente Keira, e o qual ele assina como Susso, para hoje este Alagi. Information on Orelha Extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Lady from London, she came, and she was called Pretty Sally by name. Her riches was more than a king could possess. Her beauty was more than her wealth at its best. There was a young doctor was living hard by, whom Pretty Sally in love cast his eye. He courted her nightly a year and a day, but still she refused him and ever said nay. Sally, dear Sally, pretty Sally, says he, can you tell me the reason our loves can't agree? Your cruel unkindness my ruin will prove, unless you turn all of your hatred to love. I've no hatred to you, nor to no other man, truly to marry you I never can. Give over your courting, I pray you be still, for you I'll ne'er marry of my own free will. Soon after this, scarce a year had gone by, Pretty Sally took sick and she feared she would die. She tangled was in love and she knew not for why. She sent for the young man she once had denied. So am I the doctor whose skill you would try, or am I the young man you once did deny? Yes, you are the doctor, can kill or can cure. Without your protection I'm dying, I'm sure. But Sally, pretty Sally, oh Sally, said he, don't you remember you once slighted me? For what's past and done, sir, I hope you'll forgive, and grant me some longer in the wide world to live, while I do draw breath. But I'll dance on your grave when you're laid in the earth. 10,000 times over my folly I see, I will freely forgive you although you won't me. Then off from her fingers gold rings she drew three, saying, take them and wear them when you're dancing on me. Mm-hmm. grande regresso de 2016, ao fim de muitos anos, novo disco para Shirley Collins, chama-se Lodestar e continua por aqui o nosso périplo na divulgação do mesmo. Ouvimos o tema que ainda por aqui não tinha rodado, The Rich Irish Lady / Jeff Sturgeon. E são as sons finais da Orelhastre de hoje, o término destas duas horas. Para o fim, The Analog The Conqueror, Peter Max Killer e King Shabaka são The Comet Is Coming, do álbum Channel The Spirits. Ficamos com este New Age. Para o fim, vamos ter tempo ainda de ouvir um pouco de Carl Gary com Abdullah Minawi, do EP Daraj. Vamos ficar com All Ashaya. Tchau, até para a semana. We'll be right back. Yeah.